Cantando o segredo ao teu ouvido, aquilo que só tu podes ouvir. Há tanto que não te digo, tudo que estou a sentir. Trágica ironia, sou eu que não quero ver. Tinha tudo quando não queria, tive tudo até perder. Do dia para a noite, em qualquer lugar, chama por mim, chama por mim. Chama que eu vou. Fica só por mais um dia, o amanhã é pra depois. Dá-me até ao pôr do sol. Nada se perde em tentar. Do dia para a noite, em qualquer lugar, chama por mim, chama por mim, chama, chama que eu sei que te vou encontrar. Chama por mim, chama por mim. Que eu vou.